A sua rádio, onde você estiver. Rádio de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai. Buenos dias, Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Transamérica Foz, aqui nos nossos estúdios, lotado hoje o nosso estúdio. Bom dia, Luciana. Bom dia, Márcio. Bom dia, Samila. A Yáscara retornou aos nossos estúdios hoje. Bom dia, minha esposa Yáscara. Bom dia, professor José Afonso de Oliveira, nosso entrevistado de hoje. É, logo, logo estaremos aí fazendo as perguntas, conversando um pouquinho com o professor José Afonso. E hoje é cheio de novidades, né? Dia do Índio, feriadão de Tiradentes, o Parque Nacional recebendo um bom movimento. Rita, ontem tivemos cerca de 5 mil pessoas visitando a unidade. No sábado, hoje, o movimento deve ser maior. Acabei de falar na bilheteria lá do parque, no centro de visitantes. Um abraço para o pessoal que está trabalhando lá no Parque Nacional, Salésio, Fernando, Adélio, a turma lá, o pessoal do Instituto Chico Mendes também, recepcionando os visitantes aqui na nossa cidade Foz do Iguaçu. O movimento nos feriados é incrível, porque agora, como tem muitos feriadões esse ano, professor Afonso, o movimento está sendo distribuído, melhor distribuído. Eu acho que isso é bom também para Foz do Iguaçu, não dá aquele dia muito movimentado, né? E o outro com pouca gente. Então, os feriados estão... Já foi bom na Páscoa, agora está sendo bom em Tiradentes. Daqui a 15 dias temos outro feriadão aí, dia 1º de maio também. E vamos que vamos, né, Rita? Com certeza, com certeza. Então, antes de começarmos a conversar aqui com os causos aqui, né, com o eterno professor Afonso, a gente vai fazer uma homenagem aqui do Histórias e Memórias ao Dia do Índio, a nossa maneira, com música, né, Márcio? Vamos lá? Thank you. dia era dia, todo dia. Era dia de índio, todo dia, toda hora. Era dia de índio, todo dia. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Bacana, bacana. Ouvimos a Baby Consuelo aí, né? Com o Jorge Ben. Bacana, de 1981. Gostei. Gente, antes de iniciarmos com conversar com o professor Afonso, eu quero convidar todos os ouvintes para participar do sorteio aqui do nosso programa Histórias e Memórias. Então, WhatsApp 88282828, a fanpage Transamérica Foz ou o telefone convencional 3028-2828. Estamos aguardando a sua ligação ou o teu oi, como vai? Bom dia lá pelo WhatsApp, ok? Vamos começar, Jorge Pegoraro? Vamos lá. E só lembrando que hoje temos aí para o sorteio, Rita, o livro do Parque Nacional do Iguaçu, Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu, que o professor Afonso já recebeu o seu exemplar. Nós temos mais um exemplar aqui para sorteio. E um kit também do Parque Nacional do Iguaçu, aquele kit bonito, famoso, uhum. Que todo mundo está ouriçado a receber o kit. Professor Afonso, bom dia, então. Muito obrigado pelo senhor estar aqui conosco, né, nesse dia, nessa manhã de domingo. Professor Afonso, nós temos alguma coisa que comemorar nesse dia do índio? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Temos sim, né? Curiosamente, a comunidade indígena do Brasil está crescendo de população. Isso significa que algumas políticas feitas pelo governo, por organizações não governamentais, pela igreja, enfim, por quem cuida desse aspecto do indígena, efetivamente começa a surtir efeitos positivos. O presidente Dilma acaba de assinar, semana passada, a constituição de mais três reservas indígenas, demarcando essas áreas. Isso é extremamente importante. Do outro lado, as comunidades indígenas hoje estão muito bem organizadas. E no Congresso Nacional está exatamente uma grande polêmica, que é a demarcação das áreas indígenas. Né? É verdade. E hoje os indígenas não estão mais quietinhos no mato, não. Eles estão em Brasília, organizados. Vai ser uma discussão muito acalorada. Muito forte, né, essa questão indígena no país. É, conflita um pouco também com as áreas protegidas, né, as unidades muito de conservação. A sobreposição de algumas áreas de preservação com as áreas indígenas. E realmente existe toda essa pressão, né? Inclusive da sociedade, em função dessa proteção, né? Muito, mas é bom que se diga, né? Pelo menos agora se tem a figura do índio como um cidadão também. Exato. O que até outro dia o índio era tratado como os portugueses chegaram aqui no Brasil na época, né? Sim. E, professor Afonso, nós estamos numa região, Foz do Iguaçu, a nossa tríplice fronteira, digamos assim, com Paraguai e Argentina, nós temos muitos índios que hoje ainda circulam aqui, né, na nossa fronteira. Guaranis, outras etnias que vêm também do Paraguai, Argentina. Há uma mistura, podemos dizer assim, né, de etnias de índios. Né? Na Foz do Iguaçu, aqui em São Miguel do Iguaçu, nós temos comunidade indígena. E nós temos aqui perto um patrimônio da humanidade, que são as ruínas das reduções jesuíticas. Curiosamente, nós aqui no setor de turismo, etc., não sabemos trabalhar com essa questão. Aproveitar essa não, condição. Não, sabemos. Um europeu, um alemão, um suíço, um francês, ele vem a Foz do Iguaçu, certo? Vai ver as cataratas, etc. Mas ele viria também se aqui tivéssemos uma estrutura para atendê-lo especificamente sobre a questão das reduções. Que beleza. Professor Afonso, nosso programa aqui é dedicado a falar da história também, né, Rita Araújo? Sim, falar sim. Do passado aqui, nós só não podemos dizer as idades nossas, né? Mas com relação à história, ela é bem-vinda. E o senhor chegou aqui, se eu não me engano, na década de 70, né, professor Afonso? Conta um pouquinho para nós da sua chegada. O senhor já era formado em São Paulo. Conta um pouquinho disso para a gente. É, eu cheguei aqui em 77, né? Na verdade, eu já era formado, sim, mas nunca tinha dado uma aula, nenhuma. Eu tinha trabalhado com publicidade, né? Eu vim aqui não para dar aula, eu vim aqui porque meu irmão estava aqui, era engenheiro, e um belo dia eu me defronto com essa situação. Tinha um colégio, o Colégio São Luís, na frente da casa dos pais da Rita. Olha aí, Rita. Eu não devia dizer isso, porque vão dizer, sim, que ela é muito antiga. Eu sou novo. Sim, isso mesmo. E aí eu vi assim, Colégio São Luís, no andar. O prédio ainda existe. Fui lá, tem aula, querendo saber se tinha aula, alguma coisa. Bom, aí o cara me enrolou. Não, o senhor tem que falar com o dono do colégio, aquela coisa. Volta amanhã, porque ele vai estar aqui. Voltei amanhã. Nada. Voltei a dizer nada. Quarto dia, voltei. Aí o cara estava. O cara estava, isso era 2h30, 3h da tarde. Virou e falou assim, que bom que você veio. Por quê? Porque tem uma professora indo embora hoje. Então, hoje à noite, você já começa na aula. Que susto, né? Mas tremendo susto. Eu não sabia nem o que ia fazer. E naquela noite eu dei 5 aulas. Nossa. Sim, porque o cara chegou e botou na sala de aula. Aqui é o professor novo, tá. Já foi o melhor teste que o senhor fez na área de educação. Primeiro dia de aula. Tive que me virar, me virei. Felizmente, me saí bem. Nessa época, a Rita era aluna. Tá? E fui jogado literalmente numa fogueira. Jogada na fogueira. É. Agora, você me perguntava sobre Foz do Iguaçu dessa época, era muito interessante. Eu morava aqui perto da Avenida Brasil. Uhum. E a rodoviária era no início da Avenida Brasil. 7h chegavam os ônibus de São Paulo, mas não era da Pluma. Ônibus contratados pela Unicom, que traziam operários para a Itaipu. Largavam aqui na Avenida Brasil, os ônibus da Unicom pegavam e já levavam para o canteiro de obra para aquele dia mesmo o cara começar a trabalhar. Era uma loucura absolutamente total. Uma agitação total na Avenida Brasil. Dia 10 era o dia de pagamento dos peões da Unicom. Então, onde é o Hotel Salvati, na frente tinha um restaurante, né? Era famoso. O Barril? O Barril. Quem que conseguia passar na rua 10 horas da noite na frente do Barril no dia 10? Ninguém. A peãozada recebeu, tava tudo já alegre, 10 horas da noite, voava a garrafa na rua, era um horror desgraçado. Né? A gente sabia, saiu o pagamento da Unicom. Todo dia 10, pontualmente, acontecia. Professor Afonso, essa questão de Itaipu, a gente podia explorar um pouquinho mais na nossa conversa, né? Foz do Iguaçu passou por vários ciclos econômicos, né? O próprio Parque Nacional do Iguaçu foi um ciclo, a construção do hotel, a construção da administração, a construtora Dolabella, que trabalhou lá dentro do parque muitos anos. Mas, sem dúvida nenhuma, a construção de Itaipu modificou a cidade, né? Como que o senhor avalia essa questão? Jorge, eu vou voltar um pouco antes, que eu acho que é, sim, muito importante. Primeira coisa, Foz do Iguaçu nasceu sendo um território espanhol. Isso aqui não era Brasil, isso aqui era Espanha, não era Portugal, aliás. Só passou a ser Portugal com o Tratado de Badajoz, veja bem, 1800. Os portugueses nunca tiveram interesse em povoar isso aqui. A razão é simples, só que era Espanha. Sim. A partir de 1800, eles vão ter interesse em povoar isso aqui. Mas acontece que a distância do litoral aqui era intransponível. Só que era mata ciliar, mata atlântica. Difícil acesso. Dificílimo acesso. Então não tinha como investir para fazer alguma coisa. Você tem neste meio, mais para o final do século XIX, a Guerra do Paraguai, que é um marco. Terminada a Guerra do Paraguai, isso, né, se dá em 1860. Né? Desculpe, 1864. Isso mesmo. Ocorre o final da Guerra do Paraguai. Né? Em 1870, a guerra está terminada. Guarda a data, porque a data é bastante importante. Eu estou anotando aqui. 19 anos depois, o governo brasileiro resolve ocupar a área. Mas quem que vai vir morar aqui? Imagina? Aí é que vem a história daqui ser transformado numa coluna militar. Numa coluna militar. Numa colônia militar. Colônia militar. Colônia militar do Iguaçu. Os militares saíram do Rio de Janeiro para cá. O Brasil era império. Chegaram aqui, o Brasil era a república, eles não sabiam. No meio do tempo teve o golpe da república. De tanto tempo que levaram para chegar até aqui, né? Uma expedição. Exatamente. Para chegar em Foz do Iguaçu. Qual é a ideia? Ocupar a região militarmente e povoar a região. Por quê? Porque no tratado de paz da Guerra do Paraguai tem uma cláusula. As terras que não estivessem sido ocupadas seriam devolvidas 100 anos depois. O Brasil é esperto, vai ocupar essa região antes que você tenha esse problema. Aí vai. Tinha 340, 350 pessoas aqui, que não eram militares. A maioria estrangeiros. A moeda era o peso argentino. Né? Não tinha nada aqui. Se falava o espanhol. Até que o governo federal instala a coletoria. Marca a presença. Instalada a coletoria, ele vai receber impostos e tal. Mas o principal, vai transacionar em moeda nacional. Não, sim, mais no peso. Sim. Então, isso é, vamos pegar isso aqui para nós, sim, antes que nós tenhamos problemas. Vai mais ou menos tranquilo até o momento em que você tem o primeiro grande pacto, que é a construção da Ponte da Amizade. 65. Antecede a isso uma viagem histórica. O presidente Getúlio Vargas só faz uma viagem ao exterior durante todo o seu governo, que foi mais de 20 anos. Ele vai à Assunção. Fazer o quê? Perdoar a dívida do Paraguai, da Guerra do Paraguai. Ali perdoa-se a dívida da Guerra do Paraguai. Juscelino Kubitschek, em sequência, constrói a Ponte da Amizade, cujo capital, projeto, tudo isso é tudo nosso. Tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Mas era a ligação de Assunção, que já existia com Santos, isso na época do Getúlio, de Assunção com Paranaguá. E aí Foz do Iguaçu vai começar a respirar. Saiu do seu isolamento tradicional. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: tinha ônibus de São Paulo a Foz do Iguaçu antes da ponte. Quanto tempo você achava que levava para fazer uma viagem daqui a São Paulo? Tendo tempo bom, não chovendo, estava uns 15 dias. Nossa, que aventura, né? Era um negócio. Tinha que levar comida, batendo o sufoco que era. Se chovesse, bom, aí negócio, fiquei atolado até voltar sol, aquela confusão toda. Com a Ponte da Amizade, se asfalta a cidade. Aí vem uma curiosidade, a cidade mudou de eixo. O eixo da cidade era o porto oficial, porto ali perto da prefeitura. Na Marinha. Embaixo da Marinha. Então nós éramos uma cidade fluvial. Sim. Com a Ponte da Amizade, virou a cidade. Passou a ser uma cidade rodoviária. E é verdade. E nós falamos sobre isso, né, no domingo passado, ali da região do porto oficial, ali da Marinha, com a professora Odete, que explicou para nós exatamente quando chegavam os vapores ali da Argentina, principalmente vindo, né, pelo Rio Paraná. E essa mudança de eixo faz toda a diferença para Foz do Iguaçu. Toda a diferença. A cidade virou. Tanto que essa região aqui deve ser preservada, mas ela hoje não tem a importância que tinha na época. Exatamente. Aí vem a grande questão. Qual é a grande obra que é feita? A grande obra que foi feita foi a construção de Brasília por Kubitschek. João Goulart tem uma grande ideia e um grande projeto através do escritório Figueiredo Ferraz em São Paulo,

desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua te apagar, o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Transamérica Pop. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Histórias e memórias. Que música bonita, né? Rita Araújo, professor Afonso. Essa música de Toquinho, Vinícius de Moraes, Maria Creuza, Eu Sei Que Vou Te Amar. Tem história aí por trás disso, professor Afonso? E como tem. É uma história muito linda. O senhor quer nos brindar um pouquinho com essa história? Sim, senhor, com certeza. Essa é a música de nosso casamento. Olha. A Carmen entra na igreja e essa música era cantada pela Margarida, se não me engano, se não estou errando no nome da cantora, amiga da Carmen, e o Motinha, sargento da FAB, ao violino. Olha que beleza. E na época, bom, hoje, digamos que não é tão impactante, né? Mas na época foi, né? Que na época, isso era 21 de julho de 1979. O senhor casou aqui em Foz do Iguaçu? Aqui em Foz do Iguaçu, às 17 horas, na Igreja do Maracanã. Igreja do Maracanã. Do Maracanã, né? Aqui do lado. Sim, sim. E meu filho casou ano passado, na Igreja do Maracanã, mas aí teve que ser em outro local, porque a igreja está em reforma. Em reforma. Né? E a Silvana Werner, você sim, conhece, sim, foi no meu casamento, que era minha aluna na época, e agora foi no casamento do meu filho. Do filho, é assim, tá? É assim. Agora a música é linda, né, e expressava exatamente o que a gente estava fazendo naquele momento. Né? Tinha vindo, estava presente no nosso casamento um amigo meu, o padre Nadai, que é de Campinas, né, estava presente como um dos padrinhos, Sebastião de Moraes, que era o secretário municipal de Campinas, de saúde, né? E outros amigos meus que vieram de Campinas para o casamento, fora todo o pessoal da cidade que estava. Que beleza. Foi uma coisa muito bonita. Muito bom. Professor Afonso, nós estávamos falando sobre a Itaipu, a construção da usina que mudou o perfil da cidade de Foz do Iguaçu, uma cidade pequena, né, com 30 mil, 40 mil habitantes, de repente foi para 140 mil habitantes e explodiu. Como que você, o senhor vê essa questão dessa mudança que aconteceu em Foz do Iguaçu? Olha, isso deixou Foz do Iguaçu de pernas para o alto, né? Mas é, digamos assim, um momento em que a cidade se urbaniza. E ela cresce assustadoramente, né? E há uma valorização imobiliária astronômica. Então, se você pegar um avião e voa sobre Foz do Iguaçu, vai ver que tem vários espaços ainda na área urbana que não estão ocupados. Sinal da alta especulação imobiliária que existe, né? Havia uma forma de corrigir, só que isso não é aplicado, né? Que é fazer um imposto progressivo, de sorte que a pessoa teria algumas oportunidades. Nessas áreas, ou você constrói, diminui o imposto, ou você deixa para valorização, aumenta o imposto. Mas isso, infelizmente, não foi a prática até agora. A cidade mudou de totalmente. Você tem chegada de curso superior, a FACISA. Primeira faculdade isso da região. É de 1979, né? Que vai dar o que hoje é a Unioeste. Ora, nesses 30 anos... né, um pouco mais, um pouco menos, a cidade é outra. Né? A arrecadação municipal cresceu enormemente. Nós somos hoje a quinta, sexta, quarta, oscilamos aí, das cidades mais importantes do Paraná. Né? E somos uma cidade estratégica, com um perfil, e isso que me parece ser muito significativo, com um perfil global. Né? E aqui nós temos, por exemplo, uma coisa que pouca gente percebe, um monumento que é o Parque Nacional do Iguaçu, tombado pela Unesco. A grande curiosidade é que esse monumento não é só brasileiro, senão que é brasileiro e argentino, ou seja, é internacional. Né? Tanto quanto a primeira empresa que se constitui no mundo com binacionalidade é a Itaipu. Então pouca gente sabe que o direito internacional teve que ser alterado para que pudesse ser constituída a Itaipu binacional, binacionalidade. E tem toda uma legislação, um regramento todo especial, todo totalmente único. Único. Exatamente. Único. E o Brasil foi detentor, não, é detentor até hoje, da mais alta tecnologia em hidroeletricidade do mundo. E algo que pouca gente sabe, a maior produção de energia do planeta é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Olha que beleza, Rita. Nós estamos recebendo aqui, fazendo um pequeno intervalo aqui na nossa conversa maravilhosa com o professor Afonso, um comentário do nosso colega Carlos Alberto Ferrarese de Giovanni, antenado pela internet, o Carlos Alberto lá de Maringá. Professor Afonso dando uma verdadeira aula sobre a história de Foz. Parabéns, isso. Sucesso sempre, Rita e Jorge Pegoraro. Obrigada, Carlos Alberto, concordo, professor Afonso. Concordo também, 100%. Realmente explorando bastante aqui o professor Afonso com relação à história. E o senhor se dedicou, desde a sua chegada em Foz do Iguaçu, desde 1977, principalmente para a área de educação. Jorge, praticamente não, só para a área de educação. Só totalmente. Educação, totalmente. Eu dei aula em vários colégios da cidade, tanto públicos quanto privados, né? Colégio público, vamos lá, né? O Monsenhor Guilherme, o Bartolomeu Mitre, Colégio Agrícola, Colégio Tancredo Neves, lá no Rincão, ainda sem asfalto, né? Colégio São Luís, Colégio Anglo-Americano, por 20 anos, né? E continuo trabalhando. Na né? Unioeste hoje o senhor está trabalhando? Sim, continuo na Unioeste e Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Continua no estadual. Sim. Tem um tempinho ainda para se aposentar ainda nessa ainda área. Ainda tem, eu estou novo. Está novo ainda. Novo. Não vamos falar em idade aqui, não, né, não, professor? É um negócio perigoso. Eu vou aproveitar só rapidamente aqui a participação. Gente, ainda tem tempo de participar. Entre no WhatsApp 8828-2828, fanpage Transamérica Foz ou telefone fixo 3028-2828. Estamos aguardando a tua ligação ou um zap, ok? Muito bom. Professor Afonso, em 2012 aconteceu um fato bastante marcante na sua vida em Foz do Iguaçu. O senhor foi receber um título importante do município de Foz como cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Como que foi esse título? O senhor receber esse título de Foz? Ah, foi para matar, né? Foi para matar. O meu coração tá bom, porque não foi nada fácil. Imagino. Eu achei, inclusive, que era uma piada, né? Porque quem me ligou foi uma ex-aluna minha, Jaqueline Krieger, né? Eu tinha chegado de férias naquele dia. Afonso, você foi agraciado com o título de cidadão honorário. Ah, vai tomar banho, vai brincar agora, só estou chegando lá. É verdade, não sei o quê, porque eu não sabia de nada. Foi quem surpresa. Sabia era a minha mulher. A Carmen sabia, mas não me falou nada. Então eu achei que isso era uma brincadeira, né? E realmente foi uma emoção. É uma emoção imensa, porque é o tal negócio. Onde você nasceu, você não pediu para nascer lá. Sim. Agora, cidadania honorária, você é escolhido para pertencer a uma cidade. É bacana. Bem diferente. É isso muito aí. Diferente. A responsabilidade é bem maior. Muito maior. Muito maior. E realmente, eu sou iguaçuense. Olha que maravilha. Isso até é um porque, orgulho. Até porque a maior parte da minha vida já está sendo vivida aqui em Foz do Iguaçu. E tive o privilégio de ver toda essa transformação. Hoje, Jorge, nós podemos dizer que vivemos um outro patamar, um outro momento especial, né? Com, veja bem, nós temos mais ou menos 87 cursos superiores, ou tínhamos, né? 14 mil estudantes. Aí chega a UNILA, que é uma universidade federal internacional. É a primeira que é instalada no Brasil para atender a América Latina. A UNILA já tem 27 cursos instalados em funcionamento, de graduação. Já tem alguns cursos de pós-graduação com mestrado. A UNILA já é uma realidade. A UNILA representa, nesta década, um acréscimo de 10 mil estudantes na cidade. Uau. 5 mil brasileiros, 5 mil latino-americanos. A unidade tecnológica da Universidade Federal do Paratecnológica Federal do Paraná, que está localizada no antigo Floresta. Floresta Clube. Já está em funcionamento, já está efetivada, já está constituída para atender 5 mil alunos. Eu vou te contar só um caso que me aconteceu. Abasteço num posto, o frentista me conhece e me fala, ó. Aí eu perguntei para ele, não sei o que eu vou perguntar, se ele ia ficar ali e tal. Não, professor, eu estou procurando emprego. Ah, é? O que que houve? Eu fiz o IFET Paraná, em meio ambiente, estou formado e eu quero trabalhar nessa área e vou continuar estudando. Esse é o IFET Paraná, essa é a mudança em Foz do Iguaçu. Né? Assim como, né, todo o PTI representa um imenso avanço na cidade. Há pesquisas aí de alta relevância, né? Nós temos na universidade cursos muito bem qualificados, né? Nós temos egressos da União Oeste, no curso de das engenharias, trabalhando na Vale do Rio Doce, Petrobras, níveis de gerência, etc. Daqui. Nós podemos dizer hoje, professor Afonso, que a educação em Foz do Iguaçu também representa atualmente um novo marco, um novo ciclo econômico até para a cidade? Sem a menor sombra de dúvida, porque isso se multiplica, né? São professores que chegam para dar curso, para morar, tem muita gente vindo morar aqui. A UNILA está contratando professores do Brasil inteiro, né? O concurso é um concurso público, né? A legislação, com a condição de você ser doutor e com a outra condição, tempo integral. Ou seja, quem vem para a UNILA trabalhar só pode trabalhar na UNILA, 40 horas semanais. Isso significa um avanço muito grande e um patamar muito alto, né? E encerra o ciclo universitário. Faltava uma faculdade aqui, ô Jorge, que era uma faculdade de medicina. Faltava. Que já temos. Está funcionando agora. Já está funcionando. Tá funcionando. Maravilha. Professor Afonso, nossa conversa aqui iria se estender, né, bastante o dia todo, né, Rita? Com certeza. Realmente estamos explorando bastante aqui a história com o professor Afonso. Mas eu tenho uma pergunta assim, que é especial também. Na verdade, são duas perguntas para a gente encerrar o bloco. A primeira é no sentido de que Qual o sociólogo brasileiro que o senhor tem mais afinidade? Eu vou causar um pouquinho de polêmica agora aqui, professor. Qual que é, na sua opinião, o maior sociólogo brasileiro, não é da atualidade, todos os tempos, podemos dizer assim? Olha, eu vou falar da atualidade, que é mais fácil. Tá bom, a gente aceita. Ele já esteve aqui duas vezes. É um cidadão do Rio Grande do Norte, Gessé de Souza. Né? Olha, uma novidade para nós o nome, né? Ele tem um problema de voz, né? E ele fez uma duas vezes, duas brilhantíssimas conferências que você não percebe que tem um problema de voz. Bom, quando a gente fala que ele é do Rio Grande do Norte, você fica imaginando, né? Quem que é o cara, né? Ele é formado na Alemanha, formado na Inglaterra, né? E trabalhava até outro dia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é, todo o trabalho dele focado na questão da pobreza. Por isso que ele é importante no Brasil. O governo agora conseguiu tirá-lo da Universidade Federal de Juiz de Fora e ele assume o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Governo, que é um órgão extremamente importante, extremamente sério, mas altamente técnico. Então o Josué, o Gessé, né, Gessé de Souza, eu penso que seja um dos grandes nomes. Mas como ele não está frequentando o eixo Rio-São Paulo, fora, ainda não é tão conhecido. Agora mas, vai ser, por causa do IPEA. Né? Mas eu vou pesquisá-lo já aqui nas redes sociais e na internet, já vou atrás do currículo dele aqui, ele com é certeza. Excelente. E a outra pergunta, na sua área de atuação, né? O senhor com toda a experiência de Foz do Iguaçu, cidadão honorário de Foz do Iguaçu também, contribuiu muito e ainda está contribuindo e vai contribuir muito ainda para a cidade. O que, que o senhor gostaria de ver implantado na cidade e em funcionamento? Eu digo em funcionamento porque não adianta só implantar, né? Mas também ter uma gestão. Olha, tem duas coisas que eu vejo como muito importantes. Uma é você ter uma educação para os dias de hoje. Avançada, inovada, para frente realmente, né? Isso tem que se partir de dois pressupostos que são fundamentais. Primeiro, melhorar a qualificação dos professores. Não que eles não sejam competentes, são muito mais do que isso. E nas condições que nós trabalhamos, fazer um trabalho que se faz não é tarefa fácil. Mas podemos fazer muito melhor se nós formos, se nos for dado chances de maiores avanços. Com a UNILA, com um bom trabalho, isso é possível. Segundo, implantar colégios de horário integral, principalmente no ensino médio. Jorge, o avanço científico hoje, tecnológico, é muito alto, né? E os adolescentes querem aprender. Aquela história que os adolescentes não querem aprender, essa conversa é a favor de dormir. Querem sim aprender, vá lá no IFET Paraná, que você vai ver todos quietos, estudando seriamente. Eles querem aprender. Tem que ter condições. Horário integral é fundamental. É possível? Claro que é possível. Numa comunidade carente como Macaraí, no Rio de Janeiro, existe um colégio hoje chamado Colégio Estadual Chico Anísio. Começou agora. Horário integral, um plano curricular absolutamente novo, carreira socioambiental. E é exatamente o que é necessário nos dias de hoje. Então, temos que pensar nisso. Em terceiro lugar, vai para você a bola. Opa, manda a bola aí, professor. Constituir no Parque Nacional do Iguaçu um grande centro internacional, a UNILA está aí, né, de pesquisa ambiental. Um alemão só vê uma floresta, Floresta Negra, que perto das nossas é uma verdadeira, um capinzal, verdadeira piada. Né? Se ele vem aqui, ele vem, quer, vai ficar babando em cima disso, como eles vêm. Um japonês é especialista mundial em peixes de água salgada, água doce, o Japão tem rio. Traz esse japonês aqui para fazer pesquisa, ele vem. Quanto vai custar para o Brasil? Nada. Qual é o nome? O nome nem se fala. E qual é a movimentação de capital? Enorme, porque aí vem congressos, vem viagens, vem hotel, vem isso, vai embora. Que maravilha, muito obrigado. É importante nós dizermos também que já fizemos algumas reuniões com a diretoria da UNILA, nesse sentido, já tem professores e coordenadores da UNILA de cursos trabalhando com o Parque Nacional do Iguaçu, porque nós sempre falamos, professor Afonso, que o Parque Nacional é um laboratório vivo, ele precisa ser explorado cientificamente, né? Bem explorado, fornecendo aí uma ferramenta, né, para a gestão da própria unidade. Viu que bacana, Rita Araújo? Muito você bacana. Você tem alguns recadinhos aí? Eu tenho o nome do... O tempo está correndo. Sim, eu tenho o nome do vencedor, né? Do livro. Do livro, do sorteio do nosso livro, Meu Vizinho Parque Nacional do Iguaçu. Vai ter essa maravilha em suas mãos. O César Acosta, lá do Morumbi. Dá uma passadinha aqui pela rádio e venha buscar o teu brinde aqui do Histórias e Memórias. E obrigada pela tua participação, gente. Então, não esqueçam, grava já, 88282828. é o nosso WhatsApp, ou fanpage Transamérica Foz e o telefone 3028-2828. E lembrando para vocês que o programa sempre estará disponível no site www.transamericafoz.com.br. Você vai estar, se você não teve tempo de curtir todo ele, vai lá e você vai acompanhar. Não é assim, Márcio, que funciona? Não perdeu? Posso ficar, olha aí, você. O Márcio já está tocando nós aqui da rádio já. Gente, está varrendo, professor. Então, gente, eu vou dizendo até então, né? Até então que eu já vou subir no meu trem aqui. Fica com você, Jorge, e o professor Afonso. Isso, professor Afonso, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, o nosso programa Histórias e Memórias na Transamérica Foz. Realmente é uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor já era uma das pessoas, já no primeiro programa, já o seu nome já corria aqui entre a nossa agenda, né, Rita? E agradecemos muito a sua participação, a sua história, a possibilidade de conhecermos um pouquinho mais também da sua história, da sua família, do seu profissionalismo aqui na cidade. E eu gostaria de deixar aberto, então, os microfones aqui da Transamérica Foz para sua despedida, seus comentários finais, porque o Márcio já está aí com o trem das 11 já. Eu é que agradeço, a iniciativa é brilhante, né? Porque recordar é viver, né? E isso nos abre a perspectiva de entendermos melhor o que é que está acontecendo. E isso é bastante importante, sim, né? Não é alguma coisa assim passageira. E não é um livro. Porque hoje você sabe, Jorge, que ler livro é uma coisa meio bastante complicada. Agora, escutar, ver em televisão é muito bom, né? E é muito interessante e eleva o pensamento das pessoas. Leva as pessoas a pensar coisas diferentes. Não vê só apenas coisas negativas, e sim tudo aquilo que foi construído até aqui e que vai ser construído no futuro. Por isso, muito obrigado. Nós é que agradecemos, né, Rita Araújo? Isso aí. Só lembrando os nossos ouvintes da Transamérica Foz, que hoje à tarde, domingo à tarde, tem futebol, né? Às 18 horas, o Foz do Iguaçu enfrenta o Operário lá da cidade de Ponta Grossa. Vamos ter que torcer bastante aí para o Azulão da Fronteira conseguir vencer. E a equipe da Transamérica Foz, já a partir das 17 horas, já aí trazendo informações importantes sobre esse jogo, que é histórico também para Foz do Iguaçu e região. Muito obrigado, um grande abraço para todos, uma boa semana. Filme triste que me fez chorar. Meu broto me avisou que ia estudar. Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias.